Victor 700 pés, Sideral 9972. Sideral 9972, autorizado para pista 10, vento 020 graus, 049. Livre pouso na terra, Sideral 9972. Chiné 6225, decolado aos 26, chame controle 120, decimal 8. 208, bom trabalho, senhor. 25. Comente. Para o táxi azul 4201, 124 a bordo, pelo meio de 3 horas e 50, terminado de 0.7. Azul 4201, no táxi à direita, via Índia, até o ponto férreo da pista 10, reposto quando pronto, 10, 15 no ajuste. 1-0-1-5 até o ponto de espera, reportar a pronta. Azul 4201. Repetivo 380, autorizado direto a Lefa. Direto a Lefa 380-6225. Cop. 963, prossiga. Autorizado Galeão, via Pesolo 44, conforme rota, nível 360. Saída Sanvo 1, Leida Doclo, transponder 5220, controle 120, decimal 8. Gente, 360 autorizado, conforme a rota do plano, via Presulu 44, decolando perfil da Sanvuno, Leda Doclo, 5220, transponder 208, controle gol 1963. Correto, aposto táxi 1963. Tá pronto para o táxi 963 com 157 a bordo, 3 horas e 22, alternando Campinas. Gente, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, reporte quando pronto, 1015 no ajuste, 963. Pátio Índia com 1015 no ajuste, chão pronto, ponto de espera 963. Era 9972, no solo, aos 28, livrou via Fox, segue via Alfa e Kilo até o Paz 3, atente ao balizador. Alfa, Kilo, Paz 3, balizador, será o 9972. É 2000 país, autorizado sinal ILS-XT, reporte estabilizado. É, desce para 2000 pés, sem restrições de altitude, autorizado ILS-X-Ray, reportaremos estabilizado. 2775. 4201. Chiné 6211 no COP. Possível. Chiné 6211 autorizado Galeão via Upzulu 44 e conforme rota do plano, nível 360. Saída Sanvuno, Leida Doclo, transponder 5215, controle 120, decimal 8. Correto, Chiné 6211, confirmando, Sanvo 1, Leda, Leda, Doclo. Sanvo 1, Leda, Doclo. Correto, 6211, reporte para o push acionamento, portão 7. Reportará. 380, um Alfa 318. Ciente do tráfego, azul 2775. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2229, ciente da Papá. Passarelo 2229, bom dia, autorizado chegada Bomed 1, reporte para a descida. Bomed 1, reportará para a descida 2229. Tá, próximo ao ponto de espera do 10, pronto, voo 1963. Gente, pegou 963, mantém ponto de espera, pista 10. Mantém ponto de espera 963. Oi, autorizado, Xanay 62, o Nuno, reporte táxi. Reportado ataque, Xanay 62, o Nuno. Afirma, Zupa 201, decola 231, chame controle no 20, decimal 8. 208, vamos lá. Voo 963, autorizado, alinhar e manter Y0. Alinhar e manter Y0, 963. Assuma para o nível de voo 320, após 2000 pés, autorizado direto, Leda. Ciente 320, após 2000, Leda, Azul 4201. Azul 4958, desça sem restrição para 4.000 pés, ajuste ao 0 no 5. Sem restrições para 4.000, ajuste ao 1.500, 4958. Bruno. Salvador, bom dia. Azul Alpha X-Ray Echo. Alpha X-Ray Echo, bom dia, prossiga. Alpha X-Ray Echo solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1 no pátio principal. Alpha X-Ray Echo, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Alpha X-Ray Echo, autorizado início, reportarei para ingresso no pátio principal, obrigado. Xanay 6225, Santo Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 12288, Xanay 6225. Estabilizado, Azul 2775. Azul 2775, completo sinal, semi-torre, 118 decimal 95. Completando, chama a torre agora 1895, bom dia, Azul 2775. Bom dia. Torre, bom dia, Azul 2775, estabilizado. Azul 2775, bom dia, QNH 1015, continua a aproximação, reporte visual. Reportará, qual é o teto estimado? Estimado de 900 pés, o 2775. Ciente, 2775. Taxa Xané 6211-6145, estamos com 3 horas e 20, alternando com 5. Xané 6211, autorizado táxi, via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, reporte quando pronto no ponto de espera, NH 10, 15. Pátio Índia, ponto 010, vai reportar a pronto, Xané 6211-1015. Zona 102, autorizado em SX3, 4958. 4, chame controle em 120, decimal 8. 208, bom dia. Gol 1963. Somente. Autorizado via chegada Bonf, nível de voo 060, ajuste no 0 no 5. 060 na Bonf, 10 no 5, ótimo, para o gol. Ponto 649. Controle Recife, correção. Controle Salvador, bom dia, Gol 1963, 2000, nação 1, para o 360. Gol 1963, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Gol 1963, bom dia, obrigado. Azul 4958, confirme a velocidade indicada? Mantendo 220, 4958. Sente. A série do 2229, mantém a indicada de 2109, número 2 na aproximação. Reduzindo para 210, 4229. 620 pés, avistou o azul 2775. Rede azul 2775, autorizado o pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso, não no zero, azul 2775. Puxa 62, 1-1. Autorizado alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, Puxa 649, redução de velocidade para 240 nós, número 3 na aproximação. 2409, reduzido no 649, precisa passar bom, se acima de uma centena. Gente, autorizado, gol no 649. 240, sem restrições para bom, seu gol no 649. Azul 4201, estando centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Recife 12835, alterna 1251, azul 4201, bom dia. Bom dia. Alpha X-Ray-F, autorizado, ingresso até 1, obrigado. Xenéia 211, decolado aos 39, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Xenéia 211, bom dia. Salvador, bom dia, Xenéia 211, decolou, passando 2 mil pés agora. Xenéia 211, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Xenéia 211. Passarei do 2229, cancelada as restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 3 mil pés, ajustado no 0 no 5, passarei do 2229. Gol 1963, Semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 28352, 251, bom dia, gol 963. Bom dia. Azul 4958. Azul 4958, complete sinal, chame torre, Uno 18, decimal 95. 18895, bom serviço. Obrigado, igualmente. Passarelo 2229, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado no X-Ray, passarelo 2229. Salvador, bom dia, Azul 4958, estabilizado IS Down no zero, baixado. Azul 4958, bom dia. Quem é Down no zero, no 5. Continua a aproximação, reporte visual, estimado de 700 pés. 4958. Gente, Alfa X-Ray Echo, bom dia. Ok, bom dia, obrigado. Gente, 6.000, eu vou no 649. No 649, desça para 4.000 pés, que negar no 015. 4.000 no 015, vou no 649, na cidade de Fatuna, mantendo reduzido. Visual, estou 810. Gente, Azul 958, autorizado pouso, pistão no zero, vento 300 graus, 05 nós. Pouso autorizado, 4958. 4958, mantendo pelo após duna. Corrigindo, Gol 649, segue o tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo oeste, cruzando 2.900 pés, descida para 2.000 pés, Alfa Tango 72. Gente, Gol 649. Xané 62, 11, chame o centro Recife, frequência no 28, decimal 35, alterna no 25, decimal 1. Xené 2-1-1, secundário no 25, decimal 1. Ativo 2-2-3-5, alternada 1-2-5, no Xené 2-1-1, bom dia. Estabilizado, passarelo 2229. Passarelo 2229, complexo aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 18895, 2229. No solo aos 47. Chame o solo 21, decimal 9. 219, obrigado, bom dia. Final de 6 milhas, baixar travado, passarelo 2229. Passarelo 2229, pista está molhada, porém não chove sobre o campo, teto é 800 pés. Porte avistando. Porte estará avistando, sentido das condições, 2229. Passarelo 2229. Afirmativo. Autorizado, ano zero, vento 300 graus com 3 nós. Os autorizado, pistão no zero, passarelo 2229. Salvador, bom dia, TAM 3597, autorização, Brasília, tá no 5. É, chama o sol, 21 decimal 9, tá autorização. 29. Autorizado em ingresso, volta 649. 649, completa aproximação, chama de turno no 8 decimal 95. 1895, voa no 649. Salvador, gol no 649, bom dia, ILS X-Ray da pista 10. Gol no 649, bom dia, aguarde a autorização de pouso. Ajuste ano 0 no 6, forma pista molhada e sem chuva no momento. No 0 no 6, tem suas condições no 649, aguarde a pista 10. Do passarelo 2229 no solo ao 51, chame o solo 219, livrar. Solo 2129, passarei 2229. Solo 649, teto estimado 800 pés, 800 pés. Excelente, solo 649. 649, tráfego avistado. O senhor avistou o campo? 649. Avistou o campo, gol no 649. Afirmo, deu 1000 pés certo. Gente, pouso autorizada na 10. Vento é 290 graus com 02 nós. Teve pouso da 10, meu gol no 649. A 49 no solo ao 54, chame o solo 21 no decimal 9. 21 no 9, 649. 973. Paulo, 21.9. Ah, obrigado, desculpa. Torre Salvador, bom dia, na 357. 3517, é, livre da colagem, dá 10, vento 090 graus, 629. Velocidade 30 segundos aqui no ponto espera, 357. Não há tráfego para pouso, está livre a decolagem. O vento é 090 graus, 629 a critério. Sim, você vai nem decolar no 0, está 3 horas alinhar e manter 1-0, vou no 233. Chame o controle em 208. Salvador, 208, 3517, bom dia, senhor. Dia. Controle de Salvador, bom dia, 3517, saída da Arbor 1. 3517, contato do radar, suba para nível de voo 360, via saída Arbor 1. Via saída Arbor 1, nível 360, 3517. Voo no decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é 040 graus com 5 nós. Autorizada a decolagem, vou direto 233 decolado ao Zuno 6, chame o controle 120 decimal 8. Controle 208, gol 1233, bom dia. Equador, bom dia, gol 1233, decolou, passa 1900 pés, ara por 1. Zona 233, contato radar, sua para nível de voo 360, via saída Arbor 1. Zona 360, via Arbor 1, voo 1233. Bom dia, 1759, cliente da informação Romeu, autorização Guarulhos. Chame o solo 21-9, come. 219. Correios 973, ponte espera próximo. 5973, autorizado alinhar e decolar, dá 1-0. O vento é 070 graus, 629. 135 no 7, chame o centro Recife, frequência no 26.0, até no 28.8. Rondo 260, 1288. Obrigado, bom trabalho. Rondo 233, finalizando desvios, voando na Prodia Leste. Quem chegou no 233? Decolado aos 2 anos, chame o controle. 20, décima 8. 1208, bom dia. Controle Salvador, Rio 5973, transfere. Rio 5973, contato radar. Suba para nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via PUCA. Rondo 233, chame o centro Recife, frequência no 26.0, até no 28.8. Recife, 26.0, 288, Rondo 233, obrigado, bom dia.